quem nasce no negativo, a matemática é clara. São anos tomando chumbo pra zerar e começar do nada. Vários que pegam atalho, hoje apenas finado. Ninguém tem sete vidas e acaba em sete palmos. É que com 17 a sociedade já te prende. Chevrolet, Hornet, Juliette, Mini Black. Pelo trampo registrado, morrer sendo explorado. Quem luta pro salário não consegue um Camaro. Acho que é programado de fábrica consumista. Que fazendo pré-natal já consta capitalista. Mesmo sem ter seus bens, me considero bem mais homem. iPhone, Land Rover, smartphone, Onix, Calibre 12. Paguei com a língua vários doces, eu também quero. Pra quem nunca teve céu, vantagem é sair do inferno. Quem visita Europa de janeiro a novembro. Por 13,20 nunca sentiu a dor do gás lacrimogênio. Corro no globo ocular. Sua química devastando meu organismo impuro. Fui limitado no mercado ao passar no caixa. Limitado no emprego, pois não tinha vaga. Limitado no cadastro da minha própria casa. Se eu roubar não tem limite, numa cela eles me encaixam. Plano 3G, 4G, telecomunicações. 30% de ações, lucro é rebeliões. Até meu limite pra terminar o supletivo. Dividir na sala com a terceira idade, mãe de quatro filhos mesmo. Se for castigo nessa vida a gente paga. Mas que tudo há limite, nem sempre dá cara. Depois de um tempo comendo do lixo, eu dei valor ao prato. E o maldito do capitalismo me mostrou cardápio. Datas comemorativas, sabe? Não é meu forte da Hilux no laço vermelho. É só pra quem pode, tive que aturar. Os olhos grandes da luxura, mas ninguém chegou com 20 pra eu pagar minha fatura. Não digeri coisas que eu vi, serve só pra refletir. Então adaptei meu cronograma, não sei por que eu vi. Abri meus olhos, tinha família, Nintendo. Prato de biscoito recheado e um brinquedo. O outro tinha maldade e infelicidade. De ter que batalhar em uma guerra que nem fazia parte. Então irmão, reflete todas as palavras que eu disse. Ou menos uma delas sem encaixe, identifique. O neguinho que cê ama te abandona logo após a cama. Importância da pessoa se apresenta na barganha. Tô achando que faltou a fé, mas né. Nem todas as torres permanecem em pé. Até um João ninguém consegue em qualquer. Já descartei a sorte, seja o que eu quiser.